Eu quero ir além dos montes com Jesus. Eu vou seguindo, vou levando a minha cruz. Nem a tristeza, nem pecado, nem a morte impedirão que eu chegue com meu mestre em Sião. Oh, aleluia! Mas as campinas verdejantes alcancei. Vejo o rebanho que comigo vai seguindo sem temor, e lá na frente vai o nosso bom pastor. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Jesus pra sempre os passos meus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Jesus pra sempre guiará os passos meus. Sempre guiará os passos meus.